Enésimo. Faz barulho nessa porra. Nada de silêncio, nada de ficar quietinho. Se não fizer barulho, continua pequenininho. Miudinho, menorzinho, menos que formiga. Pois bebê que não chora, fica logo sem comida. Nessa vida o ruído é sinônimo de movimento. Quem não visa, fica vivo e luta. Nesse momento tem quem precisa dos gritos pra continuar se mexendo. Não tem como sair da inércia sem se tornar barulhento. Osso vivo, vejo toda a onomatopeia. Correria pra casa quando minha mãe gritava Enéas. Respeitar dona de meia sempre foi uma boa ideia. É a abelha rainha que faz barulho na colmeia. Vai espírito do mal, corre de mim. O batuque do meu ancestral nunca vai ter fim. Gato que não faz miau, vira tamborim. A explosão não vai ser legal, não acende um estopim. Quem tá aqui e veio pra sorrir, pode fazer barulho. E quem colou, veio se divertir, pode fazer barulho. Quem tá buscando todo dia evoluir, pode fazer barulho. Eu quero ver o povo todo se unir. Vamos fazer barulho. É o barulho da sirene que tá no erro termo. No meio fio passa rente, meio grito do tenente. Meio inconveniente, meio crime, meio creme. Cê sabe que infelizmente quem chora pertence a gente. Que faz frente, grita alto, não abaixa a cabeça. Inteligente quem no palco exalta a resistência. Surpreenda, desça do salto, eu acho que compensa. Quem tá na crença, cada percalço louva a referência. Quebre a barreira do som, se você tiver razão. Promovo o Armagedon, se você tiver tesão. Desejo tudo de bom, pra quem é revolução. Sou maloqueiro.com, tô fechado com os vilão. No grito da arquibancada, vitória é incentivada. A vida é silenciada, quando não se fala nada. Quem só atrasa se prepara, o povo vem pra opinar. Quem tá à margem reagir, tem vida pra conquistar. Quem tá aqui e veio pra sorrir, pode fazer barulho. E quem colou, veio se divertir, pode fazer barulho. Quem tá buscando todo dia evoluir, pode fazer barulho. Eu quero ver o povo todo se unir, vamos fazer barulho. O hip hop é que sempre afronta. Se tem defeito, maloqueira aponta. Daquele jeito nosso grito ecoa. Eu vou gritar e a vida fica boa. O hip hop é que sempre afronta. Se tem defeito, maloqueira aponta. Daquele jeito nosso grito ecoa. Eu vou gritar e a vida fica boa. Essa é a hora, e se tá vivo agora, simbora faz barulho. Se acordou cedo e foi trampar na sola, agora faz barulho. Se tá do lado da pessoa que gosta, então cola, faz barulho. E sem barulho as baratas toma conta. Vem comigo e faz barulho.